DJ Nenê, Cypher 4M. Não me complico, mas sou meio complicado. Entornado na mente dos recalcados. Bonado, boladão, vou gastar. Olha o trampo fluindo, agora os comédia começa a peidar. Não vim pra satisfazer suas vontades. Satisfação é os fiéis de verdade. Elas viram nós com plaque dos anos de nave. Rapidamente se abre. Cobra aliar os meus versos pros loquinhos entender certo. Não tente pagar desperto, o mundo tá errada, nem chega aqui perto. Atividade mesmo na curtição. Nossa gangue tá sem freio, mas não perde a direção, não. Atividade mesmo na curtição. Podemos imaginar loucura, mas nunca na emoção, não, não. Atividade mesmo na curtição. Nossa gangue tá sem freio, mas não perde a direção. Atividade mesmo na curtição. Podemos imaginar loucura, mas nunca na emoção, não. Mandelada, caralho, mandelada, que é pra tocar no bagulho mesmo, hein, nenê. Vai, caralho. Vai, caralho. Tipo parado no baile funk, observando e fumando skunk. E no meio da favela plantado, o beck tá bolado, pronto pra dar uns trago, liga os aliado, o baile tá pesado. Aí, nenê, atividade lá em cima, lá e qualquer fita dá um toque. E tac, tac, tec, tec, tch, tch. Tic-toc, toc, ela já ensarrando na ponta da minha. E tac, tac, tec, tec, tch, tch, toc, ela já ensarrando na ponta da minha glock. Vem ensarrando na ponta da minha glock. Zé Polvinho fica bravo, alguns até se muda. Outros ligam 90 pra chamar a viatura. Já mandei ligar o nenê e ele convocou as putas. Hoje ninguém segura, hoje ninguém segura. Vai ter baile funk e mandelão na minha rua. Hoje ninguém segura, hoje ninguém segura. Vai ter baile funk e mandelão. Hoje ninguém segura, hoje ninguém segura. Vai ter baile funk e mandelão na minha rua. Sexta-feira eu tô na bala, vamos partir pro bailão. WhatsApp tá estralando várias localização. Tô solteiro com dinheiro, com certeza eu tô que tô. Se tem baile na Arábia, pode me chamar que eu vou. Se tem baile na Marconi, pode me chamar que eu vou. Se é baile na 17, com certeza eu vou que vou. A procura das perversas, louco pra fazer amor. Se tem baile no Elisa, pode me chamar que eu vou. Se tem baile na Ruinha, pode me chamar que eu vou. Se é baile no Mercalá, com certeza eu vou que vou. A procura das perversas, louco pra fazer amor. A procura das perversas, louco pra fazer amor. Com duas a garupa, ai, fudeu minhas vidas. Só não corre que eu tenho medo, tá? Pode correr, eu gosto quando acelera, bebê. É que o menor passou mó break. Com duas na garupa, a favela tá tranquila. Mó clima de loucura, 24KXT. E o bailão tá mil grau. Elas tomam Jack e bala pra depois sentar no pau. Nós tá voltando com bongo malandro. Nós tá na pista somando, multiplicando as notas e as periquitas. Somando, multiplicando as notas e as periquitas. E aí, nenê? É que os menor, é que os menor, é que os menor é picadilha. Capital paulista, nós que conta forte. Só moleque zica, é que os menor, é que os menor, é que os menor é picadilha. Litoral paulista, nós que conta forte. Só moleque zica, é que os menor é picadilha. Capital paulista, nós que conta forte. Só moleque. Ei, nenê! O nenê, vou botar com. Tá ligado, né, pai? Olha o poder de fogo, bem. O moleque tá cheio de sangue. Tá com as notas que elas gostam. Os que tá de olho não vale a gente. Disciplina, tô na correria pra vencer na adrenalina. Chega na reta, paga pra ver. Olha o poder de fogo, bem. Os moleque tá cheio de sangue. Tá com as notas que elas gostam. Os que tá de olho não vale a gente. Disciplina, tô na correria pra vencer na adrenalina. Chega na reta, paga pra ver. Ah, che-